3258, autorizada a alinhar e manter pistão na sua. Autorizada a alinhar, manter pistão no zero, tá? 2194, solo aos 46, Olivra 1, 219. 219, boa noite. Boa noite. Confirmando PAB 150. Direita via Índia, ponta de para torre 1895, KNH 10, 13, 63, 10. Do 9148, direto portão 01. Então 3858, decola 48, controle Salvador 1208, bom voo. 1208, obrigado. Controle Oceano 3858, boa noite, passa ali, 1008. 3858, contato radar Sinovia, saída Momo para nível 370. Sinovia, Momo 370. Acaba de chegar seu plano aqui pra mim, só se coordenar o transponder com o centro. Assim tiver o transponder, eu chamo o código. Então, boa 2194, direto portão 03. Autorizado a alinhar e decolar pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0-9. Você dirigiu ao Fiat Tio Gate Gironário. Gironário, abaixo de dirigiu. Pronto, copia. Pronto, copia. Autorizado para Guarulhos, via Upazino 0, Taubaté, nível de voo 380. Saída da Elmeda Motiva, primeira curva à direita. transponder 5523, controle Salvador 120, décima 8. Autorizado, Guarulhos, 5320, Centro 10, Taubaté. Salvador 10, curva direita, da Eulê da Morte, 5523, transponder e 1208, o controle, 10, 9600. Correto, do 9600, confirma a posição. Chame pronto. Funcionamento 10, decolou ao 52, controle Salvador 1208, bom. 08, bom, funcionamento 3, Salvador, bom, funcionamento 3, 10. If you have already entered apron 1 or if you're still on apron 3. We're still on apron 3, but this is the main apron. Copy that, sir. Maintain position. Now hold position and stand by for further instructions. Hold position. American 320. O voo 9600, portão 7 aprovado por estacionamento de metáfora. Motor autorizado, reportaremos com 9600. Pode com afirmativo, TAM 3258. Totalmente autorizado, Gol 9600, táxi Apache 1, Índia, ponto espera pista, no zero fim, torre, 118, decimal 95, ajuste de altímetro padrão, um bom gol. Voltando centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 3305, autorizado procedimento RNAVE de São no zero, reporte na final. American 230, you're clear to enter April 1, the 1009, you report it at the 1009. Clear to 1009, American 230. Salvador, boa noite, Gol 9600, no ponto de espera da 10, pronto. Gol 9600, autorizado a linha de colapso 10, vento 120 graus, 129. Autorizado a linha de colapso 10, Gol 9600. Chama o centro Recife 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 125, obrigado, bom trabalho. Bom voo. Obrigado. 19600. Sim. Gol 9600, decola ao 00, controle Salvador, 1208. Salvador, 08, vai chamar 9600. controle Salvador, voo 9600. Voo 9600, contato radar Cibazia, saída da Elpa no nível 380. Dael, via 38, 9600. Cinco, chama a torre, Salvador, em 1 na 8, edição 95. Aguarde, voo 9600. Aguarde. 20 graus, 1-1-9. Sim, de pouso na 1-0, 3-3-0. 900 foi por último ótimo. 9600 ótimo. Zero, suba restrito ao nível 340. 340 restrito, Gol 9600. Gol 9600, chama o centro Recife 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. 2835, 251, Gol 9600, obrigado. Direita, 121, decimal 9. 129, para o carro 3305. Bravo Golfo 1000, conforme rota, plano de voo, peso Lona 0, Tomaté, nível de voo autorizado 340. Decola a pista no 0, primeira curva à direita, Dael, Lida, Mótiva. 5520, transponder 1208, é o controle. Aterrizado aeroporto de Guarulhos, nível 340, pesolo 10, decola Dael, Lida, Mótiva. 5520, transponder 208, controle, está 38 na frente. Correto, cotejamento de uma posicionar 08. Parabéns. 271 da Azul, informação em curso, é Sierra, já cópia. Autorizado, Serra Bravo, quilo, que, é, quilo papá, conforme rota, plano de voo, peso volume 0, tubado, peso volume 6, conforme o nível de voo autorizado, 360, depois da pista 0, primeira curva, à direita, Dael, Leda, Mônica. 5526, acionando o transponder, e 1208 é o controle de Salvador. Planejamento do 9271, chamar para funcionar, 01. Voo 2179, autorizado, Serra Brava, Golfo Romeo, conforme rota plano de voo, tesouro no zero, Taubaté, o nível de voo autorizado 360, decola da pista no zero, primeira curva à direita, Dael, Leda Modifa, 5524, no transponder, 1208, controle. Identificação autorizado, voo direto Serra Vitor 367, desça para 4 pés, QNH 190 no quadro. 79 da Gol, correto, cotejamento. Chama para funcionar na 03. 500 pé. Dão no 0 no 4, azul 2707. Boa noite, Xenome 3, Zona 3, acione identificação, Vou para a direta dos Terra Vista 367, desça para 4 mil pés, NH1014. Vazou 2707, mantém o serviço a 3 minutos. Estacionamento vai chamar para pushback. Vai fechar um propósito 38 na tela. Autorizado táxi, direita Índia, ponto espera pista no 0, chama a torre, em 1, 1-8-2-5-9-5, ajuste no 0, no 4, gol. Boa noite, 271, autorizada a linha de decolar, pistona 0, vento 110 graus, 109. A linha de decolar 210, 927. Dois 707 autorizado, o segmento terminado, pistão no zero, reporte na final. Reporte na final, 2707. Panema 313 autorizado, o segmento terminado, pistão no zero, reporte na final. Decolados 3-0, controle 1-2-0-8. 2-0-8, 9-2-7-1, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Azul 9-2-7-1, na Dael Cruz, 1100. Boa noite, Azul 9-2-7-1, contato radar, suba via, saída Dael para o nível 360. Via Dael para o 360, Azul 9-2-7-1. Acione a identificação, vou produzir a Vitor 369, desça para 4 mil pés, o General na 014. Sete 9, aeronave só um minuto do Bush. Temos aeronave entrando no aeroporto já térmico para táxi, ok? 50 Kenegal no 014. O 2707 chama a Torre de Salvador em 1-8, decimal 95. 2705, boa noite, Azul 2707. Boa noite. Azul 2707 na escuta da torre? É, boa noite, estabilizado, azul 2707. 2707, pouso autorizado, pista no zero, vento 120 graus, 119. Repouso no zero, azul 2707. Gente, autorizado o táxi, repate 1-1, de pista no zero, chama a torre, 1-1, entrando aqui, com ajuste 1-0-4, morro, 3-2-9. Na posição 03, pode na equipe de solo, após a Airbus 320, companhia TAM, a cauda, na linha a Bush, deixa uma cara. Pode, senhor. Então, vamos colocar a equipe de solo, após o TAM, a cauda, na linha de departamento de Bush, ou foi o TAM. Telemetria 313, chama a torre Salvador em 1-8, decimal 95. Chama a torre 1-8, decimal 95. Informação, aguarde pista livre, altimetro no 0-1-4. Azul 2707, solo 35, direita, 121, decimal 9. 209, azul 2707. Torre, Salvador Barões, 3895, da tampa de espera próxima. 3895, mantenha o ponto de espera. Até. S07, autorizado Alfa Kilo 43, a redação sinalizadora prevista é o Nolima. Na linha 313, pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-1-9. sua esquerda. É, na nova carta parece que omitiram aí o dado, mas é a sua esquerda, contra o ponto de alta, né? Aí na carta do zero. Então é, aquilo é a sua esquerda e esse bate de carga da sua esquerda. Aquilo, segundo a carta é, mas é um erro na carta, ok? A parte esquerda é aquilo e a delta é a correspondente à direita. Azul 9271, chama o centro Recife, em 122 decimal 35 alterne, 125 decimal 1. Recife 235 decimal 1, 1170 foi produzido, Serra Vista 369, reduza para 2209. Autorizado a olhar e manter pistola zero. Ali, Mateus no zero, tá 38 no centro. Também 313, falou de 38, direito, 1219. Siga o sinalizador, aqui no pátio 3, segue sempre o sinalizador, ok? Sono Gol, 8 na caixa 9, acionado. 181, a bordo, 4 horas e 10, altera Galeão. Autorizado Alfa, Juliette Patiouro, posição 062. Corre, Salvador, boa noite, Gol 2179, não posso esperar não. Autorizado, autorizado, olhar e manter pistola zero. Ali, mantém 990, Gol 2179. Decolado 40, controle 120, decimal 8. Obrigado, boa noite, tá, 3. Foi com você. Controle Salvador, boa noite, tá, 3, 8, no 5, passando 1100 da Elga de Monte. Boa noite, tá, 3, 8, no 5, contato radar, fazer a saída da Elga no nível 340. Da Elga, 340, 38. Acione identificação, autorizado vai direto serviço 369, desce para o nível 060, QNH no 014. Passo 233, autorizado procedimento, R9, pistão no 0, reporte na final. Voo no 170, desce para 4000 pés, QNH no 014. 1315, pode voar a Mosca? Oi, Leda, 3215. Leda, 3215, obrigado. Vento 120 graus, 109. Livre de decolagem da 10 Gol, 2179.